Milošić. Skupali. Aleluia. Já deu um sorriso, ou você só falou assim para ele? Já viu quando a gente fala assim, os irmãos fazem assim um pro outro, assim, ó. Nem ouve, né? Olha, paz, meu irmão, boa noite. Paz, paz, irmã. Boa noite. Já deu a paz, seu irmão aí, amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus fale conosco hoje nesse lugar. Querido, ouça uma coisa. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. A minha esperança, sua esperança, que ela seja sempre Cristo, o nosso Senhor. Que a sua esperança não esteja em homens, não esteja em placas, em lugares. Que a tua esperança não esteja naquilo que perece. Que a minha esperança não esteja naquilo que tem início e fim. Naquilo que foi criado. Deus não foi criado, Ele é. Deus, Ele é. Que a nossa esperança seja no Salvador. Nós não podemos tocar, nós não podemos afirmar, dizendo, eu vi, eu peguei, eu sei onde mora, o número da casa. Nós não temos isso. Mas a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. É uma convicção interna. É uma certeza que a gente não sabe de onde vem, mas a gente diz que vem e está dentro da gente. Que a tua esperança seja mesmo naquele que é o Salvador. Que a tua e a minha esperança seja naquele que a Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira. Que a minha e a sua esperança seja num Deus que tem um amor inexplicável. Que a nossa esperança seja que as palavras de Cristo sejam verdadeiras, a respeito de que Ele veio buscar aqueles que não podiam ir até Ele. Que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Ele não veio para os bons, mas Ele veio para os pecadores, para aqueles que não tinham justiça em si mesmo, para poder se aproximar de Deus. E essa obra foi feita. E é nesse Cristo que eu chamo agora. E é esse Cristo que eu convoco você para nós orarmos no início desse culto. Nesse último culto do ano, nesse último domingo do ano. Que esse seja, sim, querido, em nome de Jesus aí, um culto de louvor e agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus pelas vitórias. Agradecimento a Deus pelas lutas. Agradecimento a Deus até pelos dias maus que a gente não consegue entender porque eles existem. Mas eles existem. Então que a nossa consciência seja, eu tenho um Salvador e Ele deve saber o que está fazendo. Amém, querido? Vamos orar? Pai, nós oramos já nessa noite, Deus. Nós queremos hoje, Deus, te agradecer. Nós já queremos hoje te adorar, ó Santo e maravilhoso Deus. E dizer que a nossa esperança, ela está firmada em Cristo, a rocha eterna, a pedra de esquina, o alfa e o ômega, aquele que era, é e há de vir. Pai, a nossa esperança, ela é no Teu grande amor. Ela é que o plano do Senhor não falhou e nem voltou atrás. Mas Cristo disse, está consumado. Está pronto, está feito, foi terminado, não resta mais nada a ser feito. Pai, que essa noite possa nos dar a esperança de um Deus poderoso, vivo e fiel. Ah, Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse ano que nós, Deus, estivemos aí na Sua presença. Obrigado por esse lugar, por essa porta que se abriu aqui nessa cidade. Que o Senhor tem falado tanto através desse lugar conosco, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Amém? Quem achou o seu banco aí, pode sentar. Primeiro eu quero aqui já fazer uma menção, né, honrosa aqui na igreja, de que Deus ainda faz milagres. Amém, igreja? O Renato casou com a Elaine. Oh, glória! Levanta aí, Renatão. Não, levanta aí, Renatão. Vai. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora o próximo passo é o batismo. Aleluia. Em nome de Jesus. Renato aqui, casou. Foi uma festa aí de 45 dias de festa. Quem pode, pode, né, irmão? O negócio é diferente, glória a Deus. Nós tivemos a honra de fazer o casamento, de realizar o casamento, de participar desses dias de alegria com eles, né? Como é bom, né? Eu falava com meu pai essa semana, igreja, eu dizia assim, as coisas de Deus, elas acontecem na vida daqueles que estão no trecho. As coisas de Deus, elas fluem na vida daqueles que anda no trecho, que está no trecho, que sabe o que é trecho? Caminho, sabe, aquele que não sai do caminho, ainda que o caminho pareça assim uma grande subida, difícil de ser enfrentada, aquele que está no caminho, ele pode ter a esperança de que as coisas de Deus, elas fluem sobre a vida daqueles que andam no caminho, né? Então eu louvo a Deus por poder fazer parte da vida desse casal tão especial, dessa família que nós amamos tanto, né? E ter vivido tantas coisas legais com vocês, e uma dessas que foi maravilhosa, que é o casamento de vocês, amém? E arrasar, a noiva chegou de caminhão. Já viu noiva chegar de caminhão na igreja? Eu já vi noiva chegar de tudo, né? Mas de caminhão foi a primeira vez. Não é caminhão, né, irmão? É outra coisa, né? Foi muito lindo, parabéns. E outra coisa, irmão, tem gente da Bahia visitando a gente aqui. Vamos ficar de pé. Olha a família, é Oliveira, a família Oliveira, a família do Renato. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Qual que é a cidade lá? Nova Fátima. Nova Fátima. Salvador, Petrolina, Nova Fátima. Marca aí, irmão. Daqui eu vou... Curitiba, não, você é intrometida, pode, Deus abençoe, meus irmãos. Feira de Santana, tem gente de longe. Santo Amaro? Botujuru ganhou, hein? Botujuru ganhou. Botujuru é mais longe, Botujuru é mais longe. Amém. Sejam bem-vindos, viu, meus irmãos? É a casa do nosso Pai, sintam-se em casa, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje, que está no livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13, versículo 20, a partir do versículo 25. Abra a tua Bíblia, Números 13, 25. Amém? E falar também que sábado agora, que neste sábado, vai ter a inauguração da nossa igreja de Jarinô. Amém? É uma reinauguração, nós estamos mudando de prédio. Nós estamos indo para um prédio bem legal lá em Jarinô. Nós estamos saindo de um prédio para 100 pessoas, que é o que a gente está hoje lá. E nós estamos indo para um prédio desse tamanho aqui, assim, ó. Um prédio lindo, muito legal. E nós chegamos lá, irmãos, o prédio estava bem detonado mesmo. Então já tem alguns meses aí que nós estamos trabalhando bastante. Nós não vamos conseguir inaugurar como queríamos ainda. A sala das crianças não vai ficar pronta, infelizmente, porque tem muitas coisas ainda para serem organizadas, mas assim, nós vamos chegar lá nos 90%, nós vamos bater lá, né? Então, estava lá, teve gente que trabalhou hoje até 2 horas da tarde lá também, galera trabalhando, aprendi a sentar bloco, irmão, fazer encanamento, a semana foi top, né, pai? Eu levei meu pai lá, falei, faz aí, meu pai fez, aí eu peguei um bloco, coloquei e tirei uma foto no Instagram assim, ó, trabalhando muito, e fiz assim, ó, então, sentei bloco lá, irmão, mas vai ficar lindo lá, tá? Tá lindo, né? Essa semana, acho que até sábado aí nós vamos ter muito trabalho, mas a inauguração vai ser sábado. Coloca na tua agenda, você que tem algum compromisso, cancela. Quem não tem compromisso, vai lá. Sábado vai ser top a inauguração em Jarinô. Números 13, 25, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de espionarem a terra, 40 dias, eles voltaram para Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou, e de fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os que tinham ido com ele disseram: não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali alguns gigantes, outros descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Por enquanto, nós vamos parar aqui. Essa palavra vem nos falando sobre Moisés. Moisés, na velha aliança, antes de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas Moisés faz parte, ele foi o cara que escreveu os mandamentos. Os mandamentos que foram dados por Deus, eles foram dados por meio de Moisés. Quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, quando Deus fez uma aliança, quando Deus escolheu uma nação para ser dele na terra, Deus fez uma aliança, um pacto, um acordo com eles. E todo acordo e toda aliança, ela tem por base, e todo acordo tem por base, feito por Deus, a aliança. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, ele não volta atrás. Então, para que a aliança seja concretizada, a aliança tem alguns símbolos, alguns moldes. E um deles é sangue. E por meio da aliança que foi feita com Moisés, o Senhor disse e trouxe as leis ao povo, que dizia: não matarás, não roubarás, não adulterarás. E nós chamamos de 10 mandamentos. Sim ou não? Quem já ouviu falar dos 10 mandamentos aí? Só que são, depois de 10 tem mais 613 mandamentos. E nós achávamos e criamos dentro do nosso coração que era apenas 10 mandamentos e corríamos pensando que estávamos cumprindo os 10 mandamentos. Não, mas são 613 mandamentos. E um dos mandamentos diz o seguinte: que se você tropeçar em qualquer um deles, todos os outros perderam seu efeito sobre a tua vida. É como se fosse um grande dominó em pé, que você consegue levantar todas as pedrinhas, chega na última, você rela nela, ela derruba tudo o resto. Aí você fala: todo o trabalho foi em vão. Então Moisés foi o cara que foi o instrumento de Deus para que Deus trouxesse a lei, a primeira aliança feita com o povo. A primeira aliança foi feita com o povo de Israel. A primeira aliança teve como propósito dizer para o povo quem ele era. A aliança de Deus, os mandamentos nunca foram dados por Deus, prestem atenção, para serem cumpridos. Mas os mandamentos, eles tiveram um propósito, diz a Bíblia: revelar ao povo quem o povo era, trazer a consciência do povo da atual situação deles. O mandamento foi para descortinar dos nossos olhos que debaixo do céu não existe um justo sequer. Os mandamentos veio para dizer para o povo a distância que o povo estava de Deus, que se não houvesse uma obra do céu para a terra, o povo nunca poderia ter vida de Deus dentro deles. Então os mandamentos, eles serviram de norte até que Cristo viesse. E eles servem ainda de norte para a minha vida e para a sua vida. Mas eu quero dizer quem foi Moisés. Foi o instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. Que tirou o povo do Egito e disse para o povo: eu vou levar vocês para uma terra que Deus preparou para vocês. Deus tem uma terra para Israel. Vocês não vão ser mais escravos, agora vocês vão ser dono da sua própria terra. Um exemplo para a gente entender hoje. Deus disse assim para o povo de Israel: vocês moram de aluguel. Mas agora, Deus vai dar uma casa própria para vocês. Vocês vão ter escritura. Vocês vão ser dono. Não vai precisar mais pagar aluguel. Vocês vão poder pintar da cor que vocês quiserem. Fazer a mudança que vocês quiserem. Levar quem vocês quiserem na casa de vocês. Não vão se preocupar com despejo. A casa é de vocês. O povo morava no Egito. Eles eram escravos em terra estranha. Mas Deus já tinha preparado uma terra para eles. E era Canaã. E em Canaã era uma terra muito boa. Canaã era uma terra que era muito boa. De todas as terras do mundo, Canaã era diferente. A Bíblia diz que Canaã era uma terra que, quando os homens trabalhavam nela, plantavam nela, o que nascia era absurdo, era ignorante, era estúpido. O cara trabalhava, colocava 10 sementes lá, diz que nascia cachos de uva, que é o exemplo que a Bíblia nos dá, que precisavam ser carregados por 2 homens. Imagina isso. Eu encontrei o Edivan hoje num sacolão, e o Edivan estava no meio da rua. Eu parei o carro, ele estava com uma caixinha de uva desse tamanho assim. Ó. Aí falou: ah, bicho, é que eu estou passando meio mal. Eu enfiei a mão na caixa de uva dele, peguei a metade e fui embora. Né? Falei assim: eu também estou daqui, saí fora. Agora eu fico imaginando se fosse um cacho de uva daquele que nascia em Canaã. Tinha que carregar no porta-mala do meu carro. Então, naquele lugar, a terra que Deus preparou para os filhos deles, era uma terra que produzia absurdamente mais do que as outras. Deus escolhe uma nação e diz para ela: eu tenho um novo plano para você, eu tenho um novo lugar, eu tenho uma nova vida para você. Por meio de Moisés, Deus fala isso. Moisés vem, arranca o povo da escravidão. Moisés tira um povo que estava desligado de Deus e agora começa a conduzir esse povo por um caminho até chegar à terra que Deus prometeu. Quando Moisés estava chegando perto da terra, aconteceram muitas coisas nesse caminho, mas quando estava chegando perto da terra, foi o que aconteceu aqui. Deus falou ao povo: espera um pouquinho, acampa aí. Moisés, manda 12 espias para vigiar, para ver como a terra é. Moisés manda 12 espias. Os espias vão ver como é que a terra é. A terra que vocês vão invadir, manda 12 espias para ir lá ver. De repente, eu acho que o intuito de Deus era gerar no povo, através da notícia dos espias, uma alegria abundante, uma expectativa absurda do que era a terra que Deus preparou. A ideia de Deus era que os espias voltassem e dissessem: mano, é top! Mano, a terra lá é top, a gente precisa ir hoje, Moisés, vamos hoje, Moisés, vamos meter o pé, vamos entrar naquele lugar, a terra é top, mano, olha, não vejo a hora, a minha casa vai ser lá na colina, vou ter a minha perto do lago. Não, mas a minha era para gerar no povo uma alegria, para gerar no povo um calor, um fogo, dizendo assim: Deus é bom, Deus é real, e o que Ele promete é bom, é grande. Era para gerar isso na vida do povo. Deus envia os espias, manda Moisés enviar os espias vão, veem que a terra é boa, e quando voltam, está o povo com grande expectativa. Irmão, tudo que acontece no Velho Testamento é uma sombra daquilo que haveria de vir. A realidade é hoje, a realidade é Cristo, mas o Velho Testamento é uma tipologia de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo que veio resgatar o povo, que veio conduzir o povo para uma terra prometida. Só que, assim como na velha aliança, na nova existe uma coisa que é fundamental: a boa notícia. Você sabe o que significa evangelho? Você sabe o que significa evangelho? Tem gente que pega a Bíblia toda, eu estou com o evangelho na mão. Não, a Bíblia é a Bíblia, dentro da Bíblia tem o evangelho. Evangelho significa boas notícias. Evangelho significa boas notícias. O evangelho é as boas notícias a respeito da obra que Deus fez por meio de Cristo. O evangelho é: gente, deixa eu dizer para vocês, o quê? A nossa barra foi limpa. Como? Deus enviou Cristo como sacrifício para perdoar os nossos pecados. E por meio do sacrifício de Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Uau! Essa é a boa notícia. Quer dizer que eu estou perdoado? É. E outra boa notícia: como você está perdoado, pode voltar para a casa do Pai. O acesso está livre e o Pai te ama. Aí você fala assim: mas como isso? Isso é muito bom para ser verdade. Pois isso significa boa notícia. Então, aqueles caras que foram para ver, eles teriam que trazer a boa notícia. Só que, se eu pudesse dar um tema para a nossa mensagem hoje, seria perspectiva. Perspectiva. Qual a perspectiva que você tem do Evangelho? Qual a sua perspectiva a respeito de Deus? A maneira como você enxerga Deus vai estar bem alinhada com os resultados da sua vida. A maneira como pregaram a boa notícia ou a má notícia para você vai estar muito paralelo com o estilo de vida que você tem levado diante de Deus. Vou dar uma ideia de perspectiva. É que hoje o cara do teclado não está aqui. Mas vamos imaginar que o Fabinho está aqui. Aí eu estou aqui da frente aqui. Aí eu falo assim para vocês: como vocês me veem? Provavelmente vocês vão falar: de óculos, gordinho, calça rasgada, cabelo assim, tal, tal, tal. Que cor que é o óculos? Preto. Essa é a perspectiva de vocês. Se perguntar para o Gabriel, que é aquele rapaz que está brilhando a cabeça dele ali no canto ali, você vai falar assim: Gabriel, como é que você vê? Ah, eu vejo ele de lado, uma orelha pequena, a barriga continua grande, do mesmo jeito. O óculos, ele deve estar de óculos, o óculos deve ser preto. Se falar para o cara do teclado aqui, eu vejo uma nuca, eu vejo você de costa e uns pneus aí a mais. Perspectivas diferentes a respeito da mesma pessoa. Mas o Evangelho significa boa o quê? Notícia. Não é o que enxergamos, mas é o que ouvimos. A fé vem pelo? Vem pelo? E o ouvir pela palavra de Cristo. Então, o Evangelho, ele é a boa notícia a respeito de Deus. Não é o que enxergamos, mas é como ouvimos. O que eu enxergo gera em mim um sentimento. Você já viu alguém que você falou assim: para mim isso aí não engana. Você já teve alguém que você olhou e falou assim: isso não vale nada, né? E aí quando você vai, conhece pessoa, tem certeza, era aquilo mesmo que você esperava, né? Mas já teve pessoa também que você falou: isso aí para mim não vai. E dá uns 15 dias você fala: cara, eu sou apaixonado por essa pessoa, e não é o que eu pensava, o que eu vi me enganou, os meus olhos me enganaram. Então, uma percepção a respeito da visão. Mas o Evangelho, a boa notícia, é a respeito não do que nós enxergamos, mas do que ouvimos. A pregação a respeito de Cristo é pela fé, e a fé vem pelo ouvir, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu ouço. Então, aquilo que você ouviu de Cristo formou a tua fé. Aquilo que você ouviu de Cristo formou a tua convicção ou o teu Evangelho. Certa vez, Jesus estava, só para a gente, eu não falei isso de manhã, mas vou falar hoje. Põe Mateus 16, capítulo 13, por favor. Mateus 16, 13, por favor. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Mateus 16, 13, olha o que diz a palavra. Mateus 16, 13. Jesus foi para a região que ficava perto da cidade de Cesareia, de Filipe. Ali ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Ou em outras versões, quem eles dizem que eu sou? Jesus diz: qual a percepção que eles têm de mim? Chegou uma hora que Jesus falou assim: o que eles perceberam a respeito de mim? Não é o que enfiaram goela abaixo, mas o que eles perceberam a respeito de mim? O que eles estão falando a meu respeito? O que dizem ao meu respeito? Quando falam de mim, o que falam? Versículo 14. Nossa, gente, isso é demais. Olha o Espírito Santo falando aqui nesse lugar. O Senhor me trouxe uma visão a respeito disso agora. Ele falou assim: viu, o que estão falando de mim aí? Porque o que falam de mim é a percepção que o meu povo vai ter. O que você ouviu a respeito de Deus? Deus é mal. Não, nunca ouvi falar que Deus é mal. É mal, sim. O Deus que eu ouvi era um Deus mal. Se eu fizer certo, Ele está contente comigo e me abençoa. Se eu fizer errado, eu estou fora do jogo dEle. Se eu andar bem, Ele está bem comigo. Se eu não andar bem, já era. me ferrei, tô castigo, ele vai mandar um raio do céu, aconteceu desgraça, é juízo de Deus, Deus é juízo, Deus é juízo, Deus é juízo, olha, cuidado, vaso, ele vai te pegar, ei, irmão, irmão, irmão, ô, irmão, muitos pregaram isso, não foi nem por experiência, mas porque foi porque ouviram outros pregando, e nunca buscaram o fundamento disso, nunca leram, nunca entenderam o fundamento, como Deus queria ser enxergado. Já pensou, você chega para o teu filho e fala, como você me vê? Pai, eu te vejo um carrasco. Eu acho que se um filho falar isso para o pai, eu te vejo, para mim, você fora de casa seria melhor do que dentro. Por que você me respeita? Porque senão você mete a mão na minha cara. Mas não é esse tipo de respeito que eu queria de você, filho. Eu queria que você me respeitasse por amor. O maior respeito que existe é aquele por amor. Sabe por que você me respeita? Como eu não vou respeitar um pai como você? Como eu não vou honrar um pai que cuida da minha mãe, que dá o duro para dentro de casa, que coloca ordem na gente, que cuida, que ama a gente? Pai, como que eu não vou agir diferente? Eu não consigo ser diferente, pai. Qual a perspectiva que você tem de Deus? Jesus disse, qual a perspectiva que eles estão dizendo sobre mim? Olha o que aconteceu, olha a resposta. Eles responderam, ah, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Jesus era João Batista, igreja? Mas o povo pregava que ele era. Estava pregando, era no tempo dele. O povo andava com ele. O povo comeu comida com ele, viu pão sendo compartilhado. Multiplicação de pães e peixes, diziam, eis que vi João Batista vaso. Ele falou, eu não sou João Batista. Outros disseram, olha, é Elias. Não, o homem é homem de fogo, filho. Se vigia, porque se ele falar, vai descer fogo do céu, vai consumir todo mundo aqui. Porque eles, os caras viram o poder dele. Ele falou, não, eu não sou Elias. Elias morreu. João Batista morreu. Elias, ninguém viu o corpo dele, né? Foi levado numa carruagem de fogo, mas... Aí ele fala assim, e outros dizem que o senhor é o profeta Chorão, o senhor é Jeremias. Ele falou, eu não sou Jeremias. Agora, quem pregaram para você? O que falaram a respeito de Jesus para você? Falaram que Jesus para você é um conjunto de regras, não falaram? Que se você se converteu, aceita Jesus, irmão, venha como está, aleluia, glória a Deus. Aí, irmão, agora você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo, você não pode comer aquilo. Aí o cara vai colocando, tipo assim, aceita Jesus, irmão, aceita, aleluia, santo Deus. Aí o cara fala assim, agora, irmão, vem cá. Aí vem um obreiro com um carrinho de peso, assim, ó, fala assim, não pode comer, não pode beber, não pode andar, não pode respirar, não pode fumar, não pode. Agora vai embora, irmão, irmão. Aí ele canta, glória, glória, aleluia. Será que essa é a boa notícia? Chegou o Filho de Deus? Disseram, para você receber de Deus, você tem que ser justo. E a própria Bíblia diz que debaixo do céu não existe um justo sequer. Disseram que o céu é tomado por pessoas boas. E a Bíblia diz... que debaixo do céu não tem ninguém bom. Que bom é Deus? Jesus disse que bom é Deus? O que falaram a respeito de Jesus para você? Disseram que ele é outra pessoa e não o Cristo. Eu vou te mostrar que na velha aliança Deus queria ser enxergado de outra maneira. E Deus trouxe condenação para o povo. Não foi por causa de pecado, mas foi porque o povo não entendeu quem Deus era. Volta lá para mim, por favor. Números 13, que a gente parou. Moisés manda os espias. Os espias vão. E estão lá no lugar. 40 dias ficaram lá, olhando tudo. E voltaram. O povo lá aguardando. Ai, tomara que venha uma boa notícia, porque a gente saiu do Egito. A gente saiu lá de Faraó, a gente viu o poder de Deus. A gente viu Deus fazer rio, transformar em rio de sangue. Viu a praga das rãs. A gente viu dos gafanhotos, a gente viu tanta coisa. Deus vem andando com a gente. De noite, Ele é uma coluna de fogo que aquece a nossa noite no deserto. O Egito, você sabia disso? O povo andando pelo deserto assim, de noite, Deus era uma coluna de fogo que iluminava o caminho e aquecia o povo, porque no deserto frio é terrível à noite, e durante o dia o sol é escaldante, Durante o dia, Deus era uma coluna de nuvem que trazia sombra, refresco para aqueles que Ele tinha chamado naquele lugar. Eu não sei se você está entendendo, mas é um culto profético nessa noite. E Deus está dizendo: já tenho andado com você há tanto tempo e você nem me percebeu. Esse ano fui tão presente na tua vida e você nem me deu valor. Fui coluna de fogo durante a noite na sua vida. Durante as noites desse ano, teve tantas noites esse ano, pelo menos na minha vida a gente passou por tantas noites esse ano. E o Pai foi coluna de fogo, você sabia disso, querido? E eu tenho certeza que na sua vida também, aleluia, nos dias de noite que vocês tiveram, você pode, se você olhar para trás, você vai ver que Deus foi coluna de fogo para você. Sabe, querido? Sabe, naquele sol escaldante que está falando do suor, do nosso trabalho, do nosso esforço, você chegou no final do ano, teve dia que você falou: não sei se vou aguentar. E Deus está falando: te trouxe até aqui, vou parar a obra que eu comecei? Nem a pau juvenal. Dá um glória a Deus, igreja, em nome de Jesus. Então Deus era com aquele povo, se manifestava na vida daquele povo. E o povo, eu acredito que muitos estavam assim: vem coisa boa aí. Por que que Deus tira um povo lá dos quintos dos infernos, traz esse povo que Ele nunca perguntou? Eu acho que quando Deus foi tirar o povo lá do Egito, Ele não falou assim: fila, vem anjos, uma nuvem de anjos pegando passaportes de cada um e falando: só vai embarcar na carruagem de Moisés aqueles que tiraram nota pelo menos 5. Não, foram todos. Até aqueles que creram que não pertenciam ao povo vieram embora. O povo volta, os espias voltam de lá, voltam da terra, e o povo fala: e aí? Quais são as boas notícias? Os caras pegam assim, irmão, eu acho que dois vêm carregando cacho de uva assim, vem assim, e põe no chão. Brá! Acho que um olha para o outro e fala: será que é o que eu estou pensando? Deixa eu pegar uma uvinha dessa aqui. Falei: o que é isso aqui? Mano, a terra é boa. A terra é boa. Eu vou falar para você: a terra é boa. Canaã, naquele tempo, simbolizava o lugar onde Deus queria colocar o povo. Se eu não me engano, põe 2 Coríntios 5,17, por favor. 2 Coríntios 5,17. Põe na NVI, essa é NTLH, né? Põe a NVI, por favor, em outra versão. Dá para colocar? Na nova versão internacional lá, tem aí? Eu acho que deu uma travada, mas tem uma versão que diz: aquele que está em Cristo. Você está aí no chão, eu estou no púlpito. Ah lá, se alguém o quê? Você está no chão, eu estou no púlpito. Aquele povo ia para Canaã, nossa Canaã chama-se Cristo. A tua posição hoje no reino espiritual, a minha posição, não sei se te falaram isso, mas eu tenho uma outra boa notícia para você. Você é alguém que por Deus foi colocado em Cristo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós não merecíamos isso, não há justiça na gente, mas a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então Canaã era o lugar onde Deus iria colocar o povo. Cristo é o nosso Salvador, mas Ele é o lugar também onde nós fomos colocados por Deus. Cara, isso é muito louco, mas esse é o Evangelho, nunca ensinaram. É por isso que para a gente às vezes parece um absurdo ouvir uma coisa dessa. Por isso que a nossa perspectiva a respeito de Deus é ruim. Por isso que a tua vida, por isso que a minha vida, muitas vezes, ela anda debaixo de acusação, de peso, de medo, e não de amor. Por isso que a nossa vida com Deus é uma miséria, às vezes. Sabe por quê, querido? Porque você tem medo de Deus. Você acha que Deus é Senhor. Ô bispo, Deus é Senhor? É. Mas Jesus diz, os discípulos disseram, Jesus, ensina-nos a orar, como é que a gente fala com Deus? Vou ensinar vocês. A gente começa, Altíssimo, grandioso e poderoso és tu, Deus dos céus e da terra. Jesus falou, não, eu vou te ensinar como é que você fala com Deus agora. Como? Eu começo Deus? Não. Pai nosso, que estás no céu. Jesus agora na nova aliança, ele ensina uma nova maneira de se relacionar com Deus. Ele diz, quando você for falar com Deus, o chame de Pai. Quando você for orar, repreender o diabo, diga ao diabo, o meu Senhor. Ao diabo ele é Senhor, ele é todo poderoso, ele é fogo consumidor, mas a mim, a você, ele amou o mundo de tal maneira. Ele é Pai. Tenha uma outra perspectiva a respeito de Deus. Quando surge algo difícil de alcançarmos, quando nós pensamos numa grande bênção, mudança, vitória, a gente pensa, não é para mim, vou ter que orar muito, jejuar muito, eu vou ter que entrar num propósito, vou ter que entrar numa guerra. Eu quero dizer, quando Cristo na cruz do Calvário morreu, ele disse assim, antes de morrer, ele disse, está consumado, ele já está tudo pronto, já conquistei tudo por vocês. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Querido, a perspectiva a respeito de Deus está errada. O que ensinam a respeito de Deus é errado. E eu vejo muitos irmãos ainda compartilhando coisinha. Eu falo, não entendeu. Aqui o povo estava ali, doido para entrar numa terra. Aí chegou a boa notícia, os caras dizem, olha, a terra é boa. A terra tem fruto grande. Ah, mas é difícil, mas não é para a gente não. Quantas coisas você deixou de viver porque você não creu? Quantas coisas você não alcançou, não é porque Deus não queria te dar, é porque você procurou justiça em você e não existe. E quando eu procuro justiça em mim, obras para que eu possa dizer, Deus, me abençoa porque está aqui na minha mão, hein? Estou te pondo na parede, hein? Põe Deus na parede, irmão, você é dizimista. Põe Deus na parede, irmão, você vem em todos os cultos, você jejua, você participa das... Quem é a gente para pôr Deus na parede, irmão? O que faz o coração de Deus bradar quando vê você, é o sangue que está sobre a sua vida, é o sangue que está sobre a minha vida. Foi a obra que Ele fez em nosso favor, para que Ele mesmo pudesse mudar o coração dEle a nosso respeito. E o povo chega e diz, olha, não é boa, não é boa, não é para a gente, lá tem gente grande, lá tem um a gente parece gafanhoto. Já era mentira, começaram a mentir. Ô irmão, e a má notícia, ela tem mais valor do que a boa. A mentira, ela explode. A verdade, ela anda tipo de passo em passo. Que nem relógio, um atrás do outro. Mas a mentira, irmão, ela... A fake news. Foi aqui que surgiu fake news. Você vai entender essa palavra. Calma que você vai ver o que tem a ver com a sua vida isso. Como que você imagina Jesus? O que te ensinaram a respeito de Cristo? O que Deus fez por você? Aí eles dizem assim, não, é ruim, não, não dá, não é para a gente, não, olha, a terra é até boa, mas para a gente não vai dar, não, não dá. E o povo chorou, e o povo praguejou. A Bíblia diz que Caleb levantou e falou, gente, eita Deus, que Deus levante crentes nessa noite desse jeito em nome de Jesus. Que Deus levante crentes aqui nesse lugar, que eu seja levantado, que você seja levantado na mesma fé que Caleb teve. Caleb disse assim, não gente, é para nós, gente, é para mim, é para você, a terra é boa, vamos atacar, vamos entrar, vamos vencer. Põe para mim, por favor, lá em Números 13, por favor, deixa eu achar essa parte aqui, Números 13, em que Caleb diz, se eu não me engano, no versículo 27, não é 27 não, 3:27, deram o seguinte relatório, versículo 30, por favor. Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. Ele diz: nós vamos vencer, nós vamos vencer. Quem visse, quem olhava lá assim, Caleb está se apoiando na força dele, mas não era a força de Caleb que levantou ele. Caleb não estava garantido naquilo que ele podia fazer. Versículo 31, olha só, querido, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Versículo 32, olha só, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Ô, irmão, antes de me converter eu falava assim, de verdade, Deus não pode ser isso. Deus não pode ser isso. Deus não pode ser isso. Olha, se a irmã cortar o cabelo, tem um anjo no céu que vai estar com a caixa. No dia do juízo, teu cabelo todo que você cortou vai estar. Deus não pode ser desse tamanho. Deus não pode ser desse tamanho. Ele não pode ser desse tamanho. Ele não pode ser desse tamanho. Era cada coisa que eu ouvia a respeito de Deus que me dava mais medo do que vontade de estar perto de Deus. Eu tinha mais terror do que temor. Eu falava, não pode. Aí eu comecei a perguntar, pastor, aonde está escrito? Me explica. Irmão, outra hora a gente senta para falar sobre isso. Eu não conseguia enxergar. Eu via que alguns tinham perspectiva errada a respeito de Deus. Uma vez meu pastor, a igreja estava precisando de grana. Quando que a igreja não está precisando de grana? Né? Não é porque a igreja não tem dinheiro, é porque os crentes não acordaram para a vida. É porque os crentes ainda estão envolvidos com o espírito de miséria. Tem muito crente ainda envolvido com o espírito de miséria, que acha que o que prospera a vida dele é o dinheiro que ele ganha, não é Deus que ele tem. Mas enfim, não é isso que eu vou falar hoje. Ele chegou e falou assim: vamos comprar um computador para a igreja. Naquele tempo o computador era muito caro. Precisamos de ideias para comprar um computador. Muitos começaram a levantar. Eu tenho isso, isso. Aí o irmão falou assim, muito simples, naquele tempo, ele falou assim: vamos juntar garrafas PET. Aí eles disseram assim: vamos juntar garrafa PET, porque a gente junta e a gente pode comprar. Aí um outro levantou a mão e disse assim: pastor, ele fala, irmão, garrafa PET junta sujeira e o volume é muito grande. Aí o pastor disse assim: não pedi opinião contra a opinião dos irmãos, eu pedi ideia para como conseguir. Próximo. Eu falei: eita, que grosso, mas eu gostei. Ele falou: estou pedindo opinião para construir, não para destruir aqueles que opinaram. Ou seja, ele entendeu errado o que eu falei. Eu não sei o que você entendeu a respeito de Cristo, mas aqui Deus condenou um povo porque o povo não quis receber a bondade de Deus. Presta atenção. Você acredita que Deus é bom ou ruim? Se tivesse uma caixa, duas caixas assim, a caixa bom e a caixa mal, morte, você colocaria em que caixa? Mal. Briga, caixa mal. Diabo, mal. Deus, você colocaria em que caixa? Depende de quem pregou. De alguns púlpitos, a gente colocaria na caixa de mal. Deus está associado a vida e vida em... Uma vez confundiram Jesus. Ah, ele veio da parte de Beelzebu. Ele é da parte de Beelzebu. Aí Jesus pegou, deixa eu explicar para vocês. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Mas o diabo veio para... Ele quis dizer assim: as minhas obras estão ligadas à vida e vida em abundância. As obras do mal estão ligadas à morte, roubo e destruição. Mas quanto tempo ligaram Deus para você à morte, roubo e destruição? Uma vez, eu gosto de contar a causa, irmão. Uma vez, logo no início da nossa fé, a gente estava com aquelas campanhas no lar, aquilo é muito bom, célula, né? Aquilo é muito bom, tem que ter, tem que ter. Que bom seria que tivesse todo dia campanha no lar. Nós estávamos lá. E uma irmã, ela era casada, tinha um marido dela, lógico, né? E vários filhos. Só que o marido dela, irmão, batia. Era uma vida dura, um monte de filho que eles tinham. Ele bebia e morava em más condições, e não contente ainda batia na esposa, para piorar o quadro. E ela vinha na campanha com a gente. E teve um dia que ela apanhou, debaixo de chuva, dormiu na rua, debaixo de chuva com aquele monte de filho, e ficou lá, porque não podia voltar para casa, porque o marido dela estava terrível dentro de casa, quebrou até o que não tinha. E nós estávamos na campanha, e o irmão que estava ministrando a campanha viu aquilo. Eu acredito que o coração dele se comoveu com a situação da irmã, mas aí ele pega e abre a Bíblia no meio da campanha e faz assim: irmã, Deus vai resolver o teu problema hoje, põe a mão aqui no meio da Bíblia que Deus vai matar o teu marido agora, onde ele estiver. Irmão, eu era novo na fé, dentro de mim eu ficava: não põe não, não põe não, eu conheço ele, tadinho. Eu já imaginei ele andando assim, né, no mato, e pá, um raio caindo, e ele morrendo, e eu: meu Deus do céu, não. Eu pensei: irmão, não põe não. Irmão, na hora que ele falou assim, a mulher fez assim, ela fez assim na hora: não, põe agora, irmão, põe que Deus mata ele onde estiver. Eu falei: cara, eu embarquei no barco errado. Eu falei: esse Deus que eu estou servindo agora, ferrou. Casa caiu. Ela falou: não, não vou pôr. Põe, irmã. Aí eu falei: Deus, manda ele fechar a Bíblia. Não mata ele, não. Disse, ele é bom. Eu conheci o marido dela. Né? Ele só mata, rouba e destrói, mas o resto ele é bom. Eu falava assim com Deus. E aí ele fechou a Bíblia e ele não morreu naquele dia. Mas era a perspectiva que ele tinha a respeito de Deus. O que você pensa a respeito de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus morreu na cruz para quê? Para nos salvar. Sim ou não? Você é salvo? Por quê? Ah, porque ele morreu para nos salvar. Se ele morreu para nos salvar, nós somos o quê? Você acha que Jesus vai perder para o diabo, irmão? Ele diz: aqueles a quem o Pai me der, eu jamais lançarei fora. Ele falou: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Ele morreu para pagar os nossos pecados, os seus pecados estão perdoados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas você pode acreditar na má notícia. Você pode acreditar na má notícia. Olha só, irmão. E todos os que vimos são grandes. Agora, 14, capítulo 14, versículo 1. Presta atenção. Capítulo 14, versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Você já recebeu uma notícia que você chorou? Irmão, quantos de nós já recebemos notícias dessas? Falecimento de um ente querido, término de um relacionamento, um emprego perdido, o carro que bateu, eu não sei. Eles, olha a notícia, Deus manda uns caras, vê se isso tem cabimento. Deus prepara um presente, que é uma terra que mana leite e mel. Manda os filhos dele lá olhar o presente e os filhos voltam chorando. É isso que acontece hoje, é o que nós pensamos hoje a respeito de Deus. Irmão, a terra que Deus preparou para aquele povo era uma terra que em lugar no mundo nenhum tinha. Aquela terra é Cristo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. 2020, Deus não vai te dar nada melhor do que você já recebeu nele. Nada é maior do que aquilo que já está na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Deus presenteou todo aquele que nele crê com a sua própria vida, com o seu próprio Espírito. Você pode dar um glória a Deus nessa noite, igreja? Nós temos o Espírito de Deus. O que mais podemos almejar? O que mais podemos querer? Jesus, Deus disse para Adão, falou: Adão, a partir de hoje, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Sabe o que é isso? Isso não é ruim, isso é bom. Deus está dizendo: você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, mas eu garanto, todo o trabalho, todo o esforço vai ter uma retribuição. As obras da sua mão não vão ficar em vão. Você pode dar um glória a Deus? Só que depois veio a revelação. Existe um lugar aonde você vai plantar que os seus resultados vão ser maiores do que onde vocês estavam. E essa Canaã não é aquele lugar físico, mas é Cristo Jesus. E eu quero declarar que todas as obras da sua mão, que todo o teu esforço, querido, vai ter como resultado o favor de Deus, o favor de Deus. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem esperado em Deus, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas acredite, vai ser boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém, igreja? É grande o que Deus tem para os filhos dele. É grande o que Deus tem para os filhos dele. O que Deus tem para você é grande, mas entenda onde você está. Ô, querido, a sua vida o diabo não pode te vencer. Não é porque você é bom, é porque você está em Cristo. O diabo não pode te derrotar, mas você tem que acreditar nisso. Deus disse, o meu justo viverá pela fé. Deus te colocou em Canaã para estar perto dele, para ser um com ele. Deus te colocou em Canaã para que as obras do inferno não pudessem prevalecer contra a tua vida. Eu quero dizer para você, grandes coisas Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Acreditar no favor de Deus. Ô, irmão, até aqui eu não vim falar nada do povo, só falando da obra de Deus. Versículo 2, olha só. Porque, versículo 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Versículo 3. Eles estavam lembrando da velha vida. Por causa de Deus? Eles estavam murmurando contra Deus por causa de Deus? Ou por causa da pregação que eles ouviram do lugar que Deus preparou? Você sabe por que muitas vezes nós estamos murmurando? Não é porque Deus não é bom. É porque o que a gente ouviu fez a gente crer de maneira errada. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Eles nem viram, irmão. Sabe, você vai criando uma ideia da pessoa. Esse não presta, esse aí, não aguenta essa pessoa, olha lá que cara de, né, meu Deus, ó, e aí o outro chega, ele falou isso de você, ó, isso, o dia que essa pessoa chega perto de você, você está tão inflamado que a pessoa vem falar, bom dia, você dá um burro na cara dela, a pessoa, o que que eu fiz? Não é, foi o que eu ouvi, o que eu pensei, gerou dentro de mim uma perspectiva errada a respeito de você. Ô, irmão, tem um irmão aqui na igreja, o Du, o Anderson, quantas pessoas, eu vou falar do Anderson, o Anderson acho que não está aqui hoje, o Anderson da Deise, está aí? Quando a Deise veio me apresentar o Anderson, pastor, eu vou casar com o Anderson aqui, o convite do casamento, eu falei, que bênção, dentro de mim eu falei, julgo desigual, eu falei, que ela vai casar com esse Zé Ruela? Eu falei, Deus não pode, eu não vou abençoar isso não, eu falei, minha esposa, não vou não, olha, religioso, porque ele é assim, Anderson, o Anderson, eu não aguentava olhar para a cara do Anderson, não aguentava, ô homem enjoado, eu criei uma ideia errada a respeito do Anderson, ele vinha do culto, sentava lá atrás e ficava assim, eu via que ele ficava assim, ó, não vejo a hora disso aqui acabar, não vejo a hora disso aqui acabar, irmão, hoje eu sou apaixonado por esse homem, esse cara é um instrumento de Deus na nossa vida, participa, é liderança de casais, trabalha, tenta ajudar os irmãos em finanças, ele ajuda a igreja, ele é um cara assim tão legal, tão próximo, pensa num homem de Deus, pensa num cara apaixonado por Jesus, pensa num cara que é, a vida dele é viver para o Senhor, é um cara de Deus. É um cara de Deus, ele tem as ideias, a vida dele, mas ele é um cara de Deus, ele é um cara top, mas quando eu vi, eu fui criando um ranço daquele cara, que se eu pudesse conversar com a mulher dele, eu ia conversar com ela, para não casar com ele. O Du da igreja, o Du é um filho hoje aqui na igreja, o Du está por aí, tem filho hoje, o Du vinha para a igreja bêbado, de manhã, culto de manhã na igreja do bêbado, sentado, com uma calça jeans, sapato sem meia, eu odiava sapato sem meia naquele tempo, eu olhava, ele tinha tudo que eu não gostava, e eu olhava para o Du e falava, que nojo, e eu pregava, e ele fazia assim, ele não tinha noção, irmão, eu estava no meio da pregação, eu estou falando do Du, não do pastor Odilon, presta atenção, No meio da pregação, o Du levantava e falava: é, é isso aí! Eu nunca tinha visto isso até o pastor Odilon chegar. É que o pastor Odilon não está aqui não, senão vocês iam saber quem é o pastor Odilon. O Du, aí ele fazia assim, daqui a pouco alguma coisa mexia com ele na pregação, ele fazia... e levantava. Todo mundo da igreja fazia assim. E aí o Léo, né, que é o irmão do Lê, o tio Nenê, o Léo, ele que trazia o Du. Eu falei, eu vou falar pro Léo não trazer mais esse menino. Ô, irmão, de verdade, eu não tô mentindo, eu pensei, eu vou falar, Léo, não traz mais o Du. Não traz, ele é um caso perdido, nem meia ele usa, eu pensei comigo. Ele não tem jeito, a vida dele não tem jeito. O Du era um jovem que eles já foram buscar o Du caído na sarjeta. Eu não estou brincando não, é verdade. Bebendo água, apagado lá. O Du dormia numa mesa de centro, essa era a vida do Du. Querido, o Du hoje é um pai de família, casado, homem de Deus. A igreja é apaixonada pelo Du. E quando eu conto essa história, ele faz... isso aí, né, paizão? Ele não mudou, ele é o mesmo cara. A minha visão a respeito do Du foi outra. Da igreja é outra. Sabe, querido, o Du, ele foi uma causa da igreja. Quando ele casou com a Maria, eles não podiam ter filhos. Deus fez um milagre. Quando a Maria apareceu com apresentar, né, o bebê, a igreja explodiu. E era um cara que eu queria fora da igreja. Por quê? Porque o Du falava, porque o Du gritava, porque o Du vinha bêbado, porque o Du não tomava banho. Banho eu não sei se ele voltou a tomar, mas muitas coisas o Du mudou. Quem está entendendo, diga amém. Ô, irmão, tem tipo de gente que a igreja não aceita, né? Tem tipo de gente que a gente não quer dentro da igreja, né? Mas eu quero dizer, todos são amados por Deus. Todos são tão importantes quanto eu e você. Todos estão no mesmo patamar de filhos e amados pelo Pai. Todos, todos, todos. Todos, preto, branco, azul, gay, ladrão, bonzinho. Bonzinho não tem bonzinho. Aquele que não faz isso, aquele que faz, aquele... Todos são filhos. Eu lembro quando minha esposa ficou grávida, ela ficou assim, logo depois do Gabriel, nós tivemos o Gabriel, logo ela ficou grávida da Vitória. Até porque eu não sou fácil, viu, irmão? Só para varrer. Ela ficou grávida logo. A preocupação dela, ai, será que eu não estou traindo o Gabriel? O Gabriel é meu filho, viu, irmão? Ah, porque agora, será que eu vou amar ela tanto quanto amo o Gabriel? Será que... Quando a Vitória nasceu, ela viu que amor é amor. Amor, não importa se o seu filho está na cadeia, se o seu filho está nas drogas, se o seu filho está dentro da igreja. Se o seu filho está, sua filha está num prostíbulo ou sua filha está num convento. Pergunta para o pai quem ele ama mais. Pergunta para o pai quem que ele ama mais. Se você perguntar quem ele mais se preocupa, ele vai falar que é aquele outro. Mas amor de pai é amor. Então eu quero te falar uma perspectiva a respeito de Deus. Deus te ama. Eu não sei qual é a tua condição. Eu não sei o que você tem feito, vivido, comido, bebido. Eu não sei o que você tem dado. Eu não sei o que você tem feito. Mas eu quero falar para você. Deus te ama. O Senhor te ama. Receber o amor de Deus. Receber o amor de Deus transforma a minha vida. O amor de Deus me constrange a viver diferente. O amor de Deus me faz passar por cima da minha alma. O amor de Deus me faz andar em caminhos que eu jamais andaria se eu não tivesse em Cristo Jesus. Mas para que a igreja viva isso, ela precisa primeiro entender o amor. Ela precisa primeiro entender o amor. Vai numa fila de cadeia. Chega num domingo, passa em frente a um cadeião. Você vai ver lá, 98% é mulher. Você vai ver, é mãe. O pai pode até falar, não, não é meu filho. A mãe, filho. A mulher, quando ela fica sabendo que ela está grávida, ela fala, ai, virei mãe. Ai, meu bebê. já começa a querer comprar roupa. E o homem fala: mas como assim? Minha esposa ficou grávida. Ah, eu quero comer coxinha. Eu falei: bom, mas já? Eu falei: então vou lá comprar duas, uma para mim e uma para você. Engordamos dois na gravidez. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Versículo 4. Olha só, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Vamos mudar o pastor, o nosso pastor não presta, o nosso líder não presta. Vamos mudar de igreja, vamos mudar de religião, vamos buscar um outro Deus, porque as coisas não deram certo do jeito que a gente pensava. Quem disse que não deu certo? Quem disse que acabou? Foi Deus? Quem disse que já era? Foi Deus? Versículo 5, olha só. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Esses dias eu ouvi umas pregações, ou como assim? Eu quase rasguei as minhas vestes, só que hoje é de outro jeito, eu ia tacar o celular na parede e falei: não é possível, gente tão influente, podia estar pregando tão certo a respeito de Deus e estar falando isso. Quantos homens que estão na mídia que podiam propagar a verdade do Evangelho, arrastar aqueles que creem em Deus, tirar o povo das garras da morte, do inferno, do pecado, e não pregam. Estamos pregando como prosperar, como crescer, como viver melhor, 21 dias para alcançar o teu carro, 17 dias para ter uma vida mais calma. Ô irmão, quem vai pregar a boa notícia? É neguinho correndo atrás de coach, é neguinho correndo atrás de como viver melhor, e Deus fala: viu, se você não abandonar essa vida aqui, não tem vida lá. Muita gente querendo juntar tesouro na terra, e a Bíblia diz: não junta tesouro na terra não, hein? E o coach dizendo: você vai, você é, você, você. Você, você. E a Bíblia diz: vive a vida. Sabe o que eu achei top no seu casamento, Renato? Eu falei para todo mundo. Muitos podem dizer: olha o que desperdício. E a Bíblia diz: viu, o que adianta ganhar dinheiro e não viver aquilo que você ganhou com seus amigos e com a sua família, e não se alegrar com aqueles que estão do teu lado? Eu falei: isso é vida. Faz outra, Renato. Amém, Jesus, glória a Deus. Está cheio de gente juntando tesouro na terra, e a Bíblia diz: não, não é para juntar. Está cheio de gente querendo ganhar essa vida aqui, e Deus falou: aquele que quiser ganhar a eternidade tem que perder essa vida. Agora, aquele que quiser ganhar essa vida vai perder a eternidade. E nós estamos aprendendo a ganhar essa vida. A gente quer status, está pregando como você ser maior, como você ser cabeça, como você tomar posse, como você ser invencível. Mentira. Jesus disse que no mundo você vai ter aflição. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7, olha só. E disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. A terra é excelente. Diga assim: Jesus é bom. Olha o que eles disseram, olha, a terra é excelente. Versículo 8, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha o que eles disseram: olha, só não seja rebelde contra Ele, só não seja rebelde contra Ele. Olha, porque Deus, se Deus se agradar de nós, era esperança, sabe? Olha, cara, se eu cair na graça de Deus, Ele estava dizendo, se eu cair no favor de Deus, nós vamos entrar e vamos devorar eles como se eles fossem pão. Eles diziam assim: vamos se animar, vamos levantar a cabeça, vamos para frente, vamos lutar, vamos plantar, vamos acreditar, vamos andar em fé, porque se Deus estiver na parada com a gente, ah, meu irmão, céu, as portas do inferno não prevalecerão. Amém, igreja? E eu quero dizer, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ô, irmão, essa é a perspectiva. Acredita, levanta, luta. Vive os dias maus acreditando que o Senhor é comigo. Se Ele não fosse comigo, eu não passaria por esses dias. Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa hoje que ouviu essa palavra pela manhã. E aí você está aí com cara de bunda, mal lavada, fedida, achando que o seu ano foi mal porque o seu carro fundiu um motor. Ela só perdeu o pai e a filha, única, esse ano. E ela me mandou um WhatsApp dizendo assim: Bispo, deixa eu ler para você. Deixa eu ver se está nesse celular. Aqui. A paz, Bispo. Queria compartilhar algo sobre a palavra dessa manhã. Essa semana ouvi uma mensagem que dizia exatamente sobre o que você falou. Então você devia ter ficado com esse pastor só então. Está ouvindo outras mensagens? Xirida. Quando abrimos nossa janela pela manhã, não agradecemos a Deus sobre o dia maravilhoso que Ele nos deu, e som pela oportunidade de vivermos esse dia, o dom da oportunidade de vivermos esse dia, porque Ele vai nos dar todos os dias essa beleza. Cabe a nós decidirmos como vamos viver esse dia. Por qual perspectiva vou enxergar isso? Sinto muita dor no meu peito. Tem dias que é muito difícil. Mas eu decidi toda manhã colorir o meu dia, porque ele me foi dado por Deus. Sinto muita dor no meu peito. Tem dias que é muito difícil. Eu nem sei como fica de pé. De verdade. Mas eu decidi toda manhã colorir o meu dia, porque ele foi me dado por Deus. Cabe a mim decidir como vou receber essa dádiva, esse presente que eu recebo todos os dias de alguém que me ama. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estou falando de alguém que perdeu a filha, única, que amava, que era, além de ser filha única, a única da família, e depois de pouco tempo perdeu o pai. E você está aí, dizendo que Deus não te ama, porque sua conta está no vermelho. Porque talvez você não consiga trocar o pneu do teu carro. Ela falou: eu decidi ver de outra maneira, Bispo. Eu acho que isso ajudou você a entender a questão que eu estou falando de perspectiva. Como é que você está enxergando a vida? Como é que você está enxergando as coisas? Eu descobri que Deus não curte um filho inconstante, Ele gosta de filhos decididos, firmes. Olha o que ela diz. Celular, me ajuda. Firmes, independente das circunstâncias, está ali esperando o seu agir, mas fazendo a sua parte. Afinal, eu não estou aqui só de passagem. Para alguma coisa a minha vida vai servir de testemunho para alguém. Tá aí, Sandra, eu acho que todo mundo ouviu isso aqui hoje. Querido, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Olha o versículo 10. Olha o versículo 10, presta bem atenção. Eu falei para você ficar de pé só para a gente dar uma aquecida. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Quando disseram: vamos acertar a pedra no pastor, a glória de Deus desceu. Falou: shh. Gente, porque essa confusão? Era Deus falando: eu estou com vocês. E Deus está falando hoje: eu estou com vocês. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me trará como... Ô, irmão, lembra que eu falei que o problema de Deus era que o povo não acreditava que ele era bom? Olha aqui, irmã, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Deus tinha realizado sinais bons ou maus, igreja? Ele falou, pô, até quando eles vão deixar de crer em mim? Fiz tanta coisa boa. Versículo 12. Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Olha Deus falando para o líder, eu vou matar todo mundo. Deus cobrava o povo, vou picar fogo. Olha só, aí as pessoas, está vendo como Deus é mau, bispo? Olha aí, versículo 13, Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizesse esse povo sair dentre eles. Versículo 14, e falarão disso aos habitantes dessa terra, eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo, e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, que vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Deixa eu explicar para você essa parte. Moisés estava trocando ideia com Deus. Moisés, diga assim, Moisés estava trocando ideia com Deus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Sabe o que é isso? Como é que você chama, meu irmão? Hudson, a Bíblia diz que Jesus é nosso advogado. Ei, irmão, você está bem representado, hein? Esse advogado jamais perdeu causa alguma. Deus diz, vou matar. Moisés é um tipo de Cristo que chega diante de Deus e fala, matar? Bonito, né? Você tira eles lá do Egito. Você traz eles lá do Egito. Todo mundo viu a mão forte que o Senhor tirou eles de lá. Moisés, eu imagino o povo assim, ó, viaja com ele. Ô, irmão, eu gosto de viajar na palavra. Eu imagino o povo, meu Deus, Deus vai matar a gente. Moisés, faz. Moisés, calma, gente, calma, calma. Moisés, calma. Eu vou pegar Deus na curva. Eu acho que Moisés falou, vou pegar Deus na curva. Calma. Moisés, não, calma. Eu tenho uma carta na manga. Moisés falou, eu tenho uma carta na manga. Aí Deus foi falar com eles, falou, vou picar fogo em todo mundo. Moisés falou, bonito. Todo mundo ouviu falar que o Senhor é a favor do teu povo. O mundo inteiro, os inimigos sabem que o Senhor é por eles. E que agindo o Senhor, quem impedirá? Agora eles vão ouvir falar que o Senhor matou eles. Deus, vão, vou matar, eu quero. Aí Moisés falou, essa não deu certo, vou tentar outra. Olha lá, versículo 15. Aí Moisés, se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste, dirão, versículo 16, ih, o Senhor falhou, hein? Deus não conseguiu levar o cachaceiro para o céu, porque o pecado do cachaceiro foi maior que o poder de Jesus. Deus não conseguiu levar o ladrão, o mentiroso, o orgulhoso, o imoral, ih, Deus é fraco. Deus não conseguiu levar o pastor para o céu. Vão dizer que o poder de Cristo foi maior, foi menor que o pecado, Deus. Ó, Moisés, já, eu acho que Deus falou assim, já até sei onde você vai chegar, hein, Moisés. Deus falou assim, e prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Versículo 17, olha Moisés advogando em favor do povo, mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo o que prometeu. Aí Moisés já começa a arrancar os documentos lá e eu tenho provas contra o Senhor, Deus. E Deus, ah é? Então fala. O Senhor é muito paciente. E Deus falou, ixi, me pegou. Me pegou. Ele me conhece. Olha só, irmão. Moisés conhecia a Deus. E Moisés diz, o Senhor é muito paciente. O Senhor é grande em fidelidade. Eu acho que Deus falava, eita, estou até arrepiando, ó Moisés. Estou até arrepiando, porque Moisés me conhece. O povo não conhecia, mas Moisés conhecia. E eu pergunto, você sabe quem é o teu Deus? Olha só, irmão, que top esse Moisés, que top esse Moisés. O Senhor é muito paciente. O Senhor é grande em fidelidade. E perdoa a iniquidade e a rebelião. Jesus não tinha nem vindo e Moisés cria no perdão de Deus. E a gente ouviu falar que Jesus morreu, pagou o nosso pecado e não crê que foi perdoado. Vamos entender essa parada. Se Moisés estivesse hoje, ele ia bater na igreja. Moisés nem sabia do plano de Deus, que era Cristo criando perdão. E nós que ouvimos falar que Jesus morreu para pagar o pecado, não fomos perdoados, não é bem assim. A Bíblia está errada, né, irmão? E você está certo. A iniquidade é a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição. Aí, bispo, não deixa o pecado sem punição. Lógico que não. Deus não é injusto. Alguém tem que pagar. Mas a boa notícia é que não foi você. Cristo pagou no seu lugar. Cristo pagou. Dá um glória a Deus, ô amado. Era para você, era para mim. Mas foi ele que foi para a cruz, no seu e no meu lugar. Louva essa obra. Honra essa obra. Vive de acordo com o que ele fez por você. Eita, muito louco isso, gente. É muito louco essa parada. A iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Na antiga aliança, Deus visitava o pecado dos pais nos filhos. Já ouviu falar em maldição hereditária? Pertence à antiga aliança. Na nova aliança, a Bíblia diz: e dos seus pecados eu não me lembro mais. Parece que a Bíblia se contradiz? Não. Uma coisa ela fala na velha aliança, outra coisa ela fala na nova. Versículo 19. Segundo a tua grande fidelidade, ô irmão, olha que defesa bem montada. Tem advogado aqui? Moisés arrebentou. Olha que defesa bem estruturada. Ele falou: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, assim como como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Ô irmão, do Egito até lá, o povo só fez... Eu estou com dois filhotinhos de cachorro em casa. Eles só comem e cagam. É só isso que eles fazem. Eles são filhotinhos. Eles nasceram há pouco tempo. E a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor nasceram de novo. A característica de quem nasceu é comer e fazer caca. Na vida natural também é assim. O bebezinho nasce, a mãe, ai que lindo, ela só tem dor, ela dá de mamar, o peito racha, ela não dorme, o bebê fica ali, aí ela limpa, aí ela fica, e ela está apaixonada por aquele menino ou aquela menina. Muda a casa, dominou, acabou o ambiente. Ele é o centro das atenções. Você é o bebê que nasceu de novo, mas que precisa crescer. Cenas do próximo capítulo. Perdoa a iniquidade desse povo, assim como as tem perdoado desde que saíram do Egito até agora. Quer dizer, o Senhor começou a boa obra, vai parar no meio do caminho? Versículo 20. O Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. Aí o juizão falou assim: tu és malandro, hein, Moisés? Você sabe quem eu sou, né, filho? Então, eu os perdoei conforme você me pediu. Moisés é um tipo de Cristo, Guto. Quando Jesus chegou diante de Deus, ele foi buscar o nosso perdão. E essa sentença, ela está sobre a nossa vida. Você carregava alguma acusação contra na tua vida? Teve uma coisa que você não conseguiu se perdoar, que ainda você ora, você pensa nisso, você não esquece disso? Tem aquele negócio que você carrega, que você não se perdoou, sabe? Você já até ouviu, eu quero dizer, Deus tem uma palavra para você hoje: eu te perdoei, conforme Cristo me pediu. Você está perdoado. Versículo 21. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, versículo 22, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, pode 25, 23, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, como juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou com desprezo haverá, versículo 24, mas como meu povo, servo Caleb, tem outro espírito e me segue com integridade, eu os farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Querido, aqui fala sobre salvação e reino. Muitos serão salvos, mas poucos herdarão o reino. Reino é para poucos, salvação é para quem crê. Reino é para aqueles que têm uma vida que de acordo com a bondade de Deus. Agora, salvação é para quem crê. Quando ele diz perdoei, é salvação, mas agora reino é para aqueles que vivem de acordo com a bondade de Deus. Aqueles que vivem para Deus e não para eles mesmos. Então eu quero dizer para você, receba a bondade de Deus, que a vida de Deus vai crescer dentro de você. Saiba que você é amado por Deus. Saiba que Deus tem um amor imenso por você. Essa é